Não sei por onde ela anda, mas sei o que ela faz. Faz uma falta danada. Mas ela está em nossa sintonia, ouvindo e curtindo, com gravações autênticas e originais das décadas de 20, 30, 40, 50 e 60, um jardim, um coreto, a música e a saudade. Senhor Armando Teixeira, que reside em Porto Ferreira, está conosco. Senhor Armando Teixeira nos envia um simpático e-mail e ele gostaria de ouvir nesta manhã de domingo, com Carlos Galhardo do Ferrão, arranjo do Zacarias, o cantor que dispensava adjetivos interpreta Bailinho da Madeira. Saudoso intérprete Augusto Calheiros também em nossa passarela sonora, em nossa passarela nostálgica. Augusto Calheiros, do Elotides Campos, esta valsa maravilhosa, Ave Maria. Tudo isto para ele, que reside em Porto Ferreira. Senhor Armando Teixeira, que ainda quer ouvir, do José Batista, com Ciro Monteiro e Mariusa. Composição esta maravilhosa, Tem que Rebolar. Beira-mar, eu venho de lá tão longe, venho sempre a beira-mar. Trago aqui umas coisinhas, trago aqui umas coisinhas, pra amanhã o meu jantar, e pra amanhã o meu jantar. Deixa passar esta linda brincadeira, que a gente vamos bailar, pra gentinha da Madeira. Deixa passar esta linda brincadeira, que a gente vamos bailar, pra gentinha da Madeira. A Madeira é um jardim, a Madeira é um jardim. No mundo não há igual, e no mundo não há igual. Encantos não têm fim, ai, seus encantos não têm fim. É filha de Portugal e é filha de Portugal. Deixa passar esta linda brincadeira, que a gente vamos bailar pra gentinha da Madeira. Deixa passar esta linda brincadeira, que a gente vamos bailar pra gentinha da Madeira. Deixa passar. Deixa passar. Deixa passar. Cai a tarde, tristonha e serena, em macio e suave langor, despertando no meu coração a saudade do primeiro amor.

Mas se o papai souber disso, se zanga. Vai lhe chamar de feio, vai lhe rebentar. Mas pro seu pai bater nesse mulato, também tem que rebolar, rebolar, rebolar. Também tem que rebolar, rebolar, rebolar. Também tem que rebolar, rebolar, rebolar. Deixa-te disso, criança, deixa-te disso, cega. Não vês que a vida é um oceano, por onde o acaso navega? Mas ela está em nossa sintonia, curtindo um jardim, um coreto, a música e a saudade, agora pela Rede USP de Rádio, em São Carlos, São Paulo e Ribeirão Preto. Mas nesta manhã, vamos nós com música. Neste domingo, nesta manhã festiva, Davi Penazzi conosco. Ele reside aqui em nossa cidade de São Carlos e ele gostaria de ouvir do saudoso Haroldo Barbosa a composição Adeus América, aliás, a gravação do Conjunto Cariocas, o conjunto do Ismael Neto, que era um quinteto na época e que fez esta gravação no fim dos anos 40 do século passado, na cadência do samba. Ataúfo Alves com Ataúfo Alves assinando e Jorge Veiga, o caricaturista do samba, cantando. Ainda para o senhor Davi Penazzi, reside aqui em nossa cidade, nós temos o saudoso Luiz Barbosa, que era um talento musical. Luiz Barbosa, com sua voz impecável, canta do Raul Marques, Risoleta. Saudade do Brasil, é de vontade que eu tenho de voltar. Deus América, essa terra é muito boa, mas não posso ficar, porque o samba mandou me chamar. O samba mandou me chamar. Eu digo adeus ao buqueiro, de onde for, que eu sou índio também. Chega de rodas, quatro trotes e pinotes, que isso não me convém. Eu vou voltar pra comer, pra bater na barriga, pra tocar tamborim. Chega de light, de all-right, de fight, por de night. Isso não está mais pra mim. Não! Eba, priva! Eba, priva! Eu quero só pra frente, só pra mim. Não posso mais, saudade do Brasil, vai com vontade que eu tenho que voltar. E tenho que voltar. Adeus, América, essa terra é muito boa, mas não posso ficar. Porque o samba mandou me chamar. O samba mandou me chamar. Eu digo adeus ao buqueiro, que é o que for, que eu sou ringue também. Chega de hot, pop, trote, de pinote, que isso não me convém. Eu vou voltar pra poeira, bater na barriga, pra tocar tamborim. Chega de light, de orate, de pássaro, de light. Isso não dá mais pra mim. Levarei saudades da Maria.

Não sei se é fato ou se é fita, não sei se é fita ou se é fato. O fato é que ela me fita e me fita mesmo de fato. Juninho, vamos para o nosso intervalo, aliás, o último. E vão acontecer na volta Chico Alves, Isaura Garcia e Orlando Silva.